Alô? Oi, você tá onde? Se não acha que dá pra cantar pra fazer essa ligação covarde, estou sabendo sim da sua grande novidade. Vai casar, é amanhã, né? Estou feliz de verdade. Vem com a gente! Mas pera aí, tá ligando pra mim porque entendi que é fazer o amor na despedida. Olha, eu não era bom assim em português, mas o ponto final eu sei direitinho. Quando tirei você da minha vida, mostrar que cê é de verdade. Dessa vez não me falta coragem, já passei por cima da saudade. Acho é melhor você desligar, e vai que amanhã eu apareça por lá. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Volta pro seu ex. Essa é a banda Marcelo Alex. A noiva chegou e já tem gente chorando. O noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso, e eu de fora só olhando. Bem feito pra mim, mas quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita, linda, dedicada e muito direita. Falando nela, olha só ela chegando, mas os teus olhos não estão brilhando. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Essa mulher não pode se casar com ele, ela ainda me ama, ela não gosta dele. Não posso te perder mais uma vez, cancela o casamento e volta pro seu ex. Volta pro seu ex. Esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, e nem vai ser pra mim o seu aceito. Seu aceito. Essa é a banda Marcelo Alex. A marcha de nupciais, a igreja abriu as portas, os convidados te olhando, seu pai te levando e sua mãe só chora. O Bernardinho e a Ana levando as alianças, só te olhar deu nervoso, são 18 por 8, se toma de quem ama. Mas tem algo errado, o matrimônio que era pra ser meu, eu tô te convidado. E esse casamento só tem um defeito, essa aliança não é pro meu dedo, e nem vai ser pra mim o seu aceito. Seu aceito. E esse casamento está com o noivo errado, era pra ser lá e seu lado, agora vou ter que sofrer. calar.